6 escopetas, 76 munições, 2 pistolas 9mm de uso restrito, uma submetralhadora Uzi israelense que não pode ser usada no Brasil, colete à prova de balas, 7 carregadores. Para disfarce, usavam 5 máscaras de palhaço, roupas e jaquetas do exército. Sequestram delegados, sequestram oficiais, sequestram gerentes, pessoas com máscaras de palhaço como essa aí, com roupa de exército. Tem fuzil no meio também, porque olha aí, tem munição de fuzil aí que nós mostramos. Estavam com armamento antiaéreo. O que resta é revezar na alça do caixão. Um último adeus como antiga tradição de muitos que se foram no mesmo caminho, que sem sabedoria traçaram seu destino. De que vale ser destemido esse integrante de quadrilha? O líquido vermelho que cospe não é tinta. Sempre o mesmo filme, nunca muda o roteiro. Apenas os personagens protagonistas dos enterros. Sempre a mesma cena exibida diariamente na escola do crime. É sem futuro decente. Agora é complicado, é hora de fechar o seu caixão. É hora de descer na cova, 7 palmos pro chão. Eu sei que não foi fácil, foi um inferno de Dante. Se pudesse falar, sei que perderia uma nova chance. Mas não foi falta de conselho pra seguir o que é certo. Não foi falta de exemplo, nem de carinho materno. É louco guerreiro, mas a justiça divina vem primeiro. Tira de nós, deixa sem voz, somente mágoas no vento. Uma pá de gente se foi daqui no tempo sem despedida, provocando saudade nas lembranças das pessoas que ficam. Um abraço apertado conforta, mas a dor é incessável. Lamentos e oração faz um momento imaginário. Olha fixo, lágrimas caem, não tem sentido. Vários flashes da choque na mente. Infelizmente é o destino que inflama a ferida espiritual, tirando a paz do mundo real. 9 meses pra nascer e partem sem ao menos um tchau. Difícil é suportar a dor, quem somos nós pra questionar as leis do Senhor? Coração acelera, sensação de perda se mistura. Angústia nas cordas desce o caixão, essa é a crua realidade que o ser humano nunca aprendeu a dar o último adeus. Não escolher esse caminho onde não existe cheiro de rosa, mas ponta de espinhos. Seus conselhos não foram relevantes. Hoje a tristeza é expressada naquele semblante. Não dá pra voltar a sorrir, sei lá prosseguir. O crime foi mais forte, eu tô ligado, né, fi? O crime oferece, né, véi? Caminho com derrição de deixar várias famílias tristes. Chegada a hora dos sentimentos serem colocados à prova. Ódio, saudade, revolta, não dá mais o que fazer. Só as fotos no baú e pra lembrar de você. Este é o último adeus. E aceitar os fatos e admitir que perdeu. Até hoje podemos levantar informação, realmente foi um confronto com a polícia e terminando esse fato.